Windows 7. Control Windows 7. Azul 4109, pronto para o táxi 94 a bordo, 4 horas e 30 minutos, alternando Campinas. Azul 4109, está livre táxi contornando a ilha à sua direita, pós Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1015, chame, pronto para decolagem. Livre táxi direita, Alfa Golf até o ponto de espera 28, chamará para a decolagem Azul 4109. O vento agora é de 180 graus com 18 nós. Deseja que coordene com o controle decolagem da 10? Positivo, Azul 4109. Ok, então aguarde um instantinho para iniciar o táxi, apenas confirmando com o controle, ok? Vai aguardar. Azul 4109, foi? Diga. Ok, então decolará da 10, tá livre seu táxi até o ponto de espera da Taxiway Charlie, chame pronto para a decolagem. E a saída mudará para Dael Dinero, ok? Decola com curva à direita, saída Dael, transição direta. Gente, curva à direita, Dael Dinero, pista 10, Azul 4109. Confirmada após Dinero Voyage, do Azul 4109. Afirmativo, na posição Dinero intercepta a aerovia Upper Whisky 50 e aí segue até a posição Eudes, ok? Tá. chegou mais lento no nível 340 na posição de 10 horas, 14 milhas. Para a decolagem, pistão a zero. Azul 4109, a linha decola da cabeceira 10 deslocada, o vento é de 160 graus com 18 nós, 18 nós. Livre decolagem, pistão a zero, azul 4109. Direita, saída dial, transição bless, transponder ao 5012 e o controle da PEREM 119-35, corteja. Autorizado Galeão 340, Ampazulu 14, decola da 10, curva direita, dial bless 5012 e o controle 119-35, 6700. 6700, correto, chame quando pronto para o push e acionamento, a informação acaba de ser atualizada para o hotel. Ciente, grato. 325. Apresente no centro Brasília, frequência 126 decimal 25, alterna 24 decimal 25. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6749, centro da informação, hotel. Nível 340. Após a decolagem da 10, curva direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é o 5013 e o controle opera em 119 decimal 35 QTG. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Whisky 50, saída da EL de Né, decolando down 0, primeira curva direita, o transponder 5013, controle 119 decimal 35. Correto, Webjet 6749, chame quando pronto para o push de acionamento. Chamar aí. Esquerda para 180, o seu limite será 30 milhas nessa proa, quando reação na proa de hoje. 165, Xanga Centro Brasília, frequência 26, decimal 55, alterna aeroporto, decimal 2, Salvador. Informação. arrogante nível 400. Objeto 6749, aqui 06 para pushback acionamento. Objeto 6749, está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Chamarei para o táxi do objeto 6749. Ajuda a transformar, por favor. Autorizado nível 340, final do carro transformado, carro frequente com 2,5 de animal 440. Objeto 6700-4, pushback acionamento. Tá livre, chama para o táxi, QNH 1015, o objeto 6700. 1015, chamada para o táxi, 6700. torre da formação. Autorizado de Rio 231, repórter chegando na nova parte do máximo. Azul 4195, chame Brasília, 1273, até na 230. Brasília 1265, alterna 2425, 3523. Corre da Objeto 6700. Prossiga. Solicito o acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado o acionamento na posição e posterior pushback. Reporte apenas quando estiver iniciando o pushback. Reportará quando estiver iniciando o pushback 6700.